marca das mídias do comércio é Bruninho. Explode o bagulho. Don't want no short dick man. Treinando do estúdio super eletrizante do Acará. Explode o bagulho! Don't want no short dick, man.